Vá com calma aprender a dominar os diferentes métodos. Não precisa ficar preocupado em ser flagrado enquanto pratica a geração de empatia nas pessoas. Prometo que ninguém reclamará de como é mais fácil entender você agora, como é mais prazeroso conversar com você ou até mesmo como, de repente, você parece conseguir ler a mente deles. Embora durante um tempo você fique muito ciente de tudo o que fizer, o mesmo não se aplica às pessoas ao seu redor. Mexa esse traseiro. Como usar a linguagem corporal, como já falei. Estabelecemos a empatia pela adaptação ao nosso interlocutor em diversas áreas. A primeira é a linguagem corporal. Na verdade, eu não gosto muito desse termo. Linguagem me parece uma lista de vocabulário para você aprender. É claro que existem livros assim. Eles ensinam que, quando o dedinho de alguém se mexe de um jeito, significa algo. E, quando o pé esquerdo faz algo, significa outra coisa. Mas não é tão simples assim. Os nossos gestos nem sempre significam a mesma coisa em todas as situações ou para todas as pessoas. Escrever um verbete num dicionário de linguagem corporal que defina os braços cruzados como manter distância e dissociação dúvida, e eu sei que muita gente escreveria isso com toda a satisfação, é errado. Primeiro, porque estaria ignorando consideravelmente expressões mais multifacetadas e dinâmicas que o nosso corpo é capaz de produzir. E, segundo, porque parece exigir de você a crença de que a linguagem corporal existe isoladamente, independente de todas as outras coisas. Em algum momento você deve ter cruzado os braços e ter sido assaltado por este pensamento. Tudo bem. É isso que as pessoas fazem quando estão irritadas ou se distanciando. Mas eu não estou irritado. Exatamente. Deve ter havido outro motivo. Talvez estivesse frio e você cruzou os braços para se aquecer. Ou não passou de um jeito conveniente de descansar os braços por um minuto. Para ter certeza de que alguém de fato está se distanciando ou em dúvida, precisamos procurar outros sinais físicos visíveis e considerar o contexto em que tais gestos estão sendo executados. Como se comporta o resto do corpo? Os braços estão tensos ou relaxados? E o rosto? A nossa discussão foi acalorada. Está frio? E por aí vai. Prefiro substituir o termo linguagem corporal por outro, como comunicação corporal. Mas também parece árido demais. E, como eu não quero causar confusão com o acréscimo de outro termo novo a uma área que já está saturada de termos e definições, permanecerei com o termo linguagem corporal, o qual, você entende, é um termo para algo consideravelmente mais variado e dinâmico do que muita gente pensa. Alinhamento e espelhamento, então. Como usar a sua linguagem corporal para criar empatia? Em termos simples, copie a 20 outra pessoa. Ou, usando o termo adequado, reflita um eco postural. Em outras palavras, observe a postura da pessoa, o ângulo da cabeça, como ela mantém os braços, etc. E depois faça o mesmo. Se ela mover alguma parte do corpo, mova a mesma parte do seu próprio corpo. Há dois modos diferentes para tanto, chamados alinhamento e espelhamento, e ambos baseiam-se na mesma ideia. A opção pelo método de fato só depende de como você estiver posicionado em relação à pessoa. No alinhamento, você move a parte correspondente do seu corpo quando a pessoa com quem você deseja se alinhar mover-se. Ou seja, se ela mover o braço direito, move o braço direito. O alinhamento é adequado se você estiver sentado ou de pé próximo à pessoa cuja linguagem corporal você seguirá. No espelhamento, você move a parte oposta do seu corpo. Ou seja, ela move o braço direito, você move o seu braço esquerdo, como se você fosse a imagem dela no espelho. O espelhamento é usado quando se está sentado ou de pé, de frente para a pessoa. É óbvio que, se você começar a copiar alguém à risca, parecerá muito estranho. Em primeiro lugar, será uma mudança óbvia no seu próprio comportamento. Se você deixar de se mover normalmente e começar a se mover do mesmo modo que a pessoa com quem está conversando. E, se você começar a imitar os movimentos dela com exatidão, a sua intenção ficará extremamente óbvia. Em vez de criar empatia, você passará a impressão de ser um lunático esquizofrênico. Assista ao filme Mulher Solteira Procura se quiser saber o que não fazer. Ao criar empatia, adaptando-se à comunicação de outra pessoa, é importante ser discreto e gradual. Para começar, faça mudanças muito pequenas e aumente-as gradualmente, em ritmo bem cauteloso. A rapidez com que se faz isso é determinada pela indicação de que você está conseguindo a reação desejada. Quanto mais você conseguir provocar interesse e envolvimento na outra pessoa, mais abertamente poderá imitar a linguagem corporal dela. Isso também se aplica depois que a empatia já tiver sido estabelecida. Ao adaptar o seu comportamento ao comportamento de outra pessoa, é necessário ser sutil e agir gradualmente. Para começar, você deve usar gestos representativos, Outro termo elegante, em outras palavras, você imita a pessoa, mas só um pouco. Contanto que seja coerente ao seguir a linguagem corporal da pessoa, você pode abrandar os movimentos. Se ela cruzar os braços, você pode colocar a mão direita sobre o pulso esquerdo. Você faz a mesma coisa, mas em escala menor. Assim, você evita que a pessoa comece conscientemente a desconfiar da sua intenção. Um outro jeito de mascarar o fato de estar imitando alguém é atrasar os seus movimentos. Em vez de fazer algo diretamente depois da outra pessoa, você pode esperar 20 ou 30 segundos. Ainda que você seja constante, isso será registrado pela mente inconsciente da pessoa, que captará o fato de que vocês dois têm os mesmos padrões de movimento e são parecidos. Uma terceira forma de ocultar o que você está fazendo é imitar as expressões faciais da pessoa, já que ela não pode ver o próprio rosto. Então não poderá comparar a aparência de vocês dois. Mas as expressões faciais da pessoa são um reflexo de como ela se sente, pois os nossos processos mentais e físicos são conectados. Se ela notar uma expressão correspondente no seu rosto, perceberá que você se sente do mesmo modo, porque você se parece com ela. E isso tende a resultar num vínculo extremamente próximo. Como não podemos ver o nosso próprio rosto, é praticamente impossível descobrir que alguém está imitando as nossas expressões faciais. Apenas temos uma sensação de afinidade. Apenas assegure-se de que aquilo que estiver imitando seja uma expressão específica e não apenas a aparência natural da pessoa. Algumas pessoas parecem tristes, carrancudas ou irritadas quando, de fato, estão relaxadas, dependendo do formato do rosto. Tenha certeza da aparência da pessoa com quem você. 21. Estiver se alinhando para poder diferenciar o seu rosto comum e as suas expressões emotivas genuínas. E não deixe de se movimentar na mesma velocidade, no mesmo ritmo da pessoa. Isso é especialmente importante para quaisquer gestos interativos, como apertar a mão. Se estiver lidando com uma pessoa lenta, aperte a mão lentamente, e vice-versa. Se notar que a pessoa fala rapidamente e parece nervosa, você precisará aumentar a velocidade do aperto de mão. Outros gestos rítmicos, como balançar a cabeça ou concordar, também devem ser adaptados ao ritmo certo. Mais adiante você aprenderá como ter ideia, até mesmo no primeiro encontro, do tipo de ritmo que alguém fala ou pensa. Não invente interpretações como escrevi antes. A maioria dos nossos gestos não tem significados universais que sejam os mesmos para todos. Entretanto, existe uma espécie de dicionário para a maioria da linguagem corporal das pessoas. Em geral, usaremos os mesmos gestos todas as vezes em que tivermos determinado humor, ainda que ninguém mais use esse gesto particular. Então, não dê muito crédito às suas interpretações da linguagem corporal de alguém num primeiro encontro. Você pode observar, por exemplo, que a perna esquerda dela está se mexendo, mas evite interpretar isso imediatamente como um sinal de que ela está nervosa, a menos que haja outras indicações para tanto. Algum tempo depois você aprenderá a associar os movimentos e poses de algumas pessoas, emoções e pensamentos específicos. Talvez a perna esquerda realmente tenha sido um sinal de nervosismo, mas, ainda assim, esse princípio apenas seria aplicado aqui, não necessariamente revelando algo sobre outra pessoa. Todos nós nos expressamos de forma especial. Depois que tiver algum conhecimento da leitura da linguagem corporal dos outros, você perceberá que está ficando muito melhor ao prever o que alguém está prestes a dizer. Você estará lendo mentes. Ao começar a observar os outros de um jeito novo, você também logo passará a perceber mudanças neles. Mudanças que, embora você não consiga imitar, podem oferecer muitas informações sobre como eles se sentem e no que estão pensando. Você perceberá prontamente coisas como mudanças no tom da pele. Quando sentimos medo, o nosso rosto costuma ficar mais pálido. Quando enrubescemos, não precisa ser nas bochechas. O enrubescimento também pode ser observado no alto da orelha, texto ou maxilar. Você notará quando as pupilas de alguém dilatarem, um sinal de interesse e envolvimento. E haverá mais sobre isso adiante. Apenas quero avisar que você logo começará a notar coisas que, antes, não acreditaria serem possíveis de se ver. O que fazer quando alguém está obviamente usando linguagem corporal que indica bloqueio ou distanciamento? Você o espelha também? Não há consenso sobre essa questão. Alguns acham uma ideia péssima. Outros a recomendam. Aqueles que a recomendam alegam que, já que um dos motivos pelo qual estabelecemos empatia, em primeiro lugar, é eventualmente guiar a outra pessoa, você deve conquistar a empatia através da imitação da sua linguagem corporal e depois, gradualmente, mudar a sua linguagem corporal de modo a abri-la e torná-la mais positiva. Assim, é possível causar uma mudança no outro. É uma boa ideia, Mas acho que é preciso considerar o contexto. Se houver tensão no ar, é possível fazer melhor do que espelhar a linguagem corporal de bloqueio. Há tantas outras coisas que você pode fazer para conseguir empatia. Cruzar os braços pode não ser a melhor ideia. Contudo, se não houver outros sinais de que realmente é um caso de linguagem corporal de bloqueio, espelhá-la pode fazer sentido. Como eu disse, braços cruzados poderiam simplesmente indicar que está frio no ambiente. Linguagem corporal como terapia, um dos motivos para estabelecer a empatia conscientemente é, como falamos, permitir que você guie a outra pessoa para um estado mental desejado. Funciona porque desejamos seguir. 22. Um ao outro quando ocorre empatia. O preço de não agir assim é a destruição da empatia e, inconscientemente, faríamos quase qualquer coisa para evitar isso. Um bom exemplo do quanto pode ser útil ser capaz de guiar alguém é aquela situação em que você consegue transformar a linguagem corporal de bloqueio de alguém em uma linguagem mais aberta. Como mencionei há pouco, lembre-se de que você não está apenas transformando a linguagem corporal, você está transformando toda a atitude da pessoa.